sei o que beber. Vodka ou vinho tinto, pois o corpo já não sinto. Ai, os russos vão nos foder. Andaram lá para o sul a espalhar uma bicha azul. Agora vou fugir dela. Será que ela me vai apanhar? Vou me esconder dessa bicha. Cá para mim foi o Putin que a veio espalhar. Também tenho medo, vou fugir dela. E vou contar-vos um segredo. Acho que foi o Putin que pariu a legionela. Também tenho medo, vou fugir dela. E eu vou contar-vos um segredo. Acho que foi o Putin que pariu a legionela. Foi o Putin que pariu a legionela. Ai, eu já não sei o que beber. Vodka ou vinho tinto, pois o corpo já não sinto. Ai, os russos vão nos foder. Andaram lá para o sul a espalhar uma bicha azul. Agora vou fugir dela. Será que ela me vai apanhar? Vou me esconder dessa bicha. Cá para mim foi o Putin que a veio espalhar. Também tenho medo, vou fugir dela. E vou contar-vos um segredo. Acho que foi o Putin que pariu a legionela. Também tenho medo, vou fugir dela. Vou contar-vos um segredo. Acho que foi o Putin que pariu a legionela. Foi o Putin que pariu. Foi o Putin que pariu a legionela. A legionela. Foi o Putin que pariu a legionela. Putin que pariu a legionela. Foi o Putin que pariu a legionela. Vladimir.